0, chame Centro Brasília, frequência 127.30, ao Fernando, 23.10, azul 419, um abraço, bom voo. Apenas informe o nível desejado para Rio de Janeiro, Santos Dumont, 380. Tempo, 380. Senta a senha da informação em curso, a Golf. Tempo. Será coordenado 380, aguarde cópia, azul. 24007. 13, mantém o nível de voo 360, chame centro Brasília, frequência 127.3, alternando 23.0, está 35.3, graças ao bom dia. 73A, Salvador, Rio de Janeiro, Santos Dumont, 380 ao nível, via Upper Whisky 50. Decola da pistão no 7, primeira curva direita, saída da L, transição de Né. 50 no 5 é o transponder, o controle 1 no 9, decimal 35. Azul 407, tente 380, Rio de Janeiro, Upper Whisky 50. Decola da pistão no 7, curva direita, da L de Né. Transponder 5015 e controle 9935 azul 4007. Cotejamento correto, repouso quando pronto para acionamento e push, portão 01. Copiou azul? Afirmo, está pronto para push e acionamento, portão 1 azul 4007. Autorizado então um pushback e acionamento. Reporte quando pronto para ataque, azul 4007. Entendi, push e acionamento 4007. Reporte posição grátis de frequência, alternando o centro Brasília em 2055. identifique sobre o vigilante de radar, mantenha 340, reporte posição sagrado nessa frequência, alternando centro verdeiro, frequência 127.3. Fazendo seu táxi, reporte na Taxi Lima, contorno o Pátio 1, reporte Taxi Lima. A gente vai contornar o Pátio 1, Taxi Lima, azul 4007. 007, está autorizado seu ingresso, táxi Lima, táxi via pista, reporte sobre a cabeceira no 7, alinhado e pronto. Cinti, está em livre ingresso na Lima, na pista, táxi pela pista até a cabeceira no 7, azul 4007. Azul 4007, alinhado, pronto. 4007, livre decolagem, pista 17, vento variável com 3 nós. Gente, livre decolagem, pista 17, azul 4007. 3, bom dia, Centro Brasília, na frequência 1026, décimo 1. Centro Brasília, na frequência 1026, décimo 1. Azul 4007, decola de Salvador, 37, controle 19, decimal 35, bom voo. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 4007, Azul. E Azul 4007, sobe para o nível 380, vigilância radar. 38, vigilância, 4007, Azul. Alitalia, Mix 80, Lava 380, contact Brazil, Italian, Frequence 1, 26, Decimal 55, Maneuver 1, 24, Decimal 25. visibilidade 200 metros e o teto não tem como medir com o nevoeiro aqui. Estamos fazendo a Dinea. Dinea. Não existe que faz a Dinea, senhor. Azul 4007, sobe restrito nível 360. Chame Centro Recife 1288, alterno 3325. 360, 288, 3325, 4007, azul.